lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos, belos dias. Canções usavam formas simples pra falar de amor. Carrões e gente numa festa de sorriso e cor. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias.